Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Ei, salve, salve, amores, amoras, para quem já é nosso parceiro, parceira, parceira aqui do nosso terreiro de discussões e bulimentos, aqui no programa Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Você sabe que eu sou Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e sempre acompanhada de alguma parceira de núcleo. Dê um salve aí, Fafi Prado. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Fafi Prado. Pega seu chazinho, seu cafezinho e vem pra roda com a gente. E hoje aqui também com a gente a nossa espetacular Gláucia Helena de Brito, artista visual, arte educadora e pesquisadora, mestranda em artes pelo programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo. Licenciada em Educação Artística pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e especialista em Gestão Cultural pelo Centro Universitário SENAC. Foi arte educadora para as relações étnico-raciais da Secretaria Municipal de Educação, assistente de coordenação do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil e assistente artístico-pedagógica da Fábrica de Cultura Brasilândia. Atualmente é gestora do Terreirão Cultural, realização de projetos de arte, educação e cultura, e integrante do grupo de pesquisa Histórias da Arte, Historiografia e Epistemologia, START, CNPq USP. Dê o seu salve aí, espetacular, Gláucia Helena! Joyce, Fafi, pessoal, eu queria dizer que é um prazer enorme participar desse programa. Eu estou muito feliz com essa troca de ideias, de poder falar sobre arte, sobre cultura, sobre educação, sobre a nossa história, enfim, trocar ideias variadas aqui nesse dia. A honra é toda nossa, Gláucia, fica super à vontade aqui no nosso terreiro de discussões e bolimentos, porque ele é nosso, e bora lá dar start nessa conversa, nesse bolimento, nessa nossa dose de garrafada. Falaremos sobre um homem espetacular, de uma história grandiosa e que nos deixou um legado maravilhoso. O que foi Heitor dos Prazeres? Amada Gláucia, eu acho que a gente pode começar falando, né, a respeito da uma historicizada, assim, né? Quem foi Heitor dos Prazeres, né? Enfim, eu acho que a gente pode começar bem do start mesmo, sabe? Bem do iniciozinho, esse bulimento aqui, para quem nunca ouviu, para quem não conhece, para quem tá, né, entrando agora, adentrando, né, na história desses personagens tão invisibilizados, apagados, né, desse projeto político de apagamento desse território chamado Brasil. Então a gente pode começar dizendo: quem foi Heitor dos Prazeres? Uma figura importantíssima, não só para nós brasileiros, mas para todos os africanos em diáspora, digamos assim. A contribuição dele é extremamente relevante para a arte, para a cultura, chamada afrodiaspórica, né? E para nós brasileiros, eu considero ele como um ancestral cultural, porque além de pintor, compositor e sambista, né, um grande referencial aí de arte e cultura para nós brasileiros, ele acabou criando e sendo base, né, formando a base de manifestações sólidas da nossa cultura. Então ele é uma figura extremamente relevante e que merece ser sempre lembrado, né, para fazer esse movimento de contra-colonial, né, digamos assim, de lutar contra esse processo de invisibilização, né, de esquecimento dessas grandes figuras históricas negras aqui no Brasil e no mundo. Heitor dos Prazeres é filho de Eduardo dos Prazeres, que era marceneiro e clarinetista, e também filho de Celeste Gonçalves Martins, que era costureira. Uma figura importante na vida do Heitor foi Hilário Jovino Ferreira, o seu tio, que foi pioneiro na fundação de organizações, grupos, né, carnavalescos, chamados ranchos, na cidade do Rio de Janeiro, na passagem do século XIX para o século XX. Várias das habilidades que o Heitor dos Prazeres aprende, desenvolve ao longo da sua vida e depois mobiliza na sua obra pictórica, na sua pintura, ele aprende nesse contexto familiar, com os pais, com os tios, enfim, com a família, de modo geral, né, com a convivência familiar. Então, ele é considerado um artista de expressão artística de caráter multifacetado, né? Além, claro, do que a gente conhece como pintor, compositor e sambista, ele também tinha a habilidade na marcenaria, na sapataria e na alfaiataria. Outro fato que merece ser destacado também é a presença do Heitor dos Prazeres na formação das primeiras escolas de samba no Rio de Janeiro, como Mangueira, em 1928, e antes disso, a Portela, em 1923. Então, todo esse universo que ele circula, que ele frequenta com a sua família, serve como base de fonte de conhecimento mesmo, né? De um conhecimento sólido que ele vai aprender, que ele vai usar como no seu processo de formação artística, né? Isso é muito importante, como as famílias negras têm ali um repertório, um capital cultural que é mobilizado nesse contexto mesmo familiar e nos espaços de sociabilidade negra que ele frequentava com a sua família, para depois criar como arte, né? Através da música, através da composição e, finalmente, através da pintura. Então, a trajetória de Heitor dos Prazeres, ela é espetacular, né? Por isso ela merece até ser sempre divulgada, né? Conhecida, falada. Quando ele começa a pintar, em 1937, ele já é um grande sambista, ele já é super reconhecido pelo seu trabalho com a música, com a composição, com os instrumentos também que ele tanto construía quanto tocava. Ele nasceu num período de passagem, né, de séculos. Ele nasceu em 1898, faleceu em 1966, né? Então toda aquela experiência da população negra aqui no Brasil de modo geral, né, mas aqui no contexto carioca, porque ele nasceu no Rio de Janeiro, de passagem, né, de transformação de uma cidade que é colonial. A gente tem ali um período pós-abolição, né, e a gente sabe as condições difíceis a que as populações negras estavam submetidas nesse período, né, do pós-abolição. E na passagem ali do século, essa tentativa de inserção, né, de uma sociedade que não nos aceita, inclusive até hoje, né, até hoje a gente lida com essa questão do legado da escravidão aqui no Brasil. Então imagina o que era essa experiência de invisibilidade, de exclusão, de marginalidade que Heitor e sua família. Então uma coisa que eu sempre digo é que se por um lado as formas as estratégias, né, de aniquilação da população negra no Brasil desde o período, né, da escravidão, passando pelo pós-abolição e hoje essa falsa ideia que a gente tem de liberdade e de democracia que ainda está em construção, ainda está em disputa, né, nesse nosso trabalho aqui de luta, de engajamento, porque querendo ou não, até esse programa que a gente está fazendo aqui faz parte, né, dessas estratégias de luta e de reivindicação do nosso lugar, do nosso direito e da nossa humanidade. Por outro lado, as formas de resistência, né, a densidade poética das nossas produções, da produção de artistas negros, é maior ainda, né, para se fazer ver, se fazer ouvir, se fazer sentir, se fazer pensar e existir de maneira sólida. Eu uso bastante essa palavra da solidez para a gente pensar na materialidade, que isso é pulsante, é vivo, né? Tá aqui para a gente se relacionar, né, de diversas formas, a partir da nossa sensibilidade, do nosso pensamento crítico, enfim, é tão maior quanto. Então é sempre importante a gente fazer esse paralelo, né, dessa nossa história, dessa nossa tentativa, esse projeto que tenta nos aniquilar, mas também, por outro lado, a força que nos move contra, né, que nos faz existir e resistir. Então, Heitor dos Prazeres é um exemplo, é um grande exemplo desse processo. Nossa, Gláucia, cara, meu, como não amar Heitor dos Prazeres, né? E olha esse nome, gente, Heitor dos Prazeres. Gente, espetacular. E aí, amado, eu tô escutando aqui, né, você tão brilhantemente, né, trazendo a história desse, meu, desse cara demais, né? E eu pesquisando, né, aqui, antes de vir aqui, né, enfim, fazer esse programa, né, fazer esse bulimento aqui sobre o Heitor dos Prazeres, eu soube, né, que o primeiro método de cavaquinho que a gente tem foi uma criação do Heitor dos Prazeres. Cara, fala-se nisso, não é demais, né? E também fiquei bulindo aqui, né, a respeito de quando você está falando, né, a importância, né, desses saberes passados, né, de geração para geração, né, e assim, não sei, eu tô embolido muito, sabe, essa questão de uma escola, dessa escola no momento, né, nesse momento que a gente tem vivido aí de pandemia, né, o quanto vem nos pedindo olhar e é urgente uma nova escola, né, que sinceramente eu nem sei se é uma nova escola ou se não é uma escola que deveria olhar com atenção esse convívio, né? Porque esse sistema colonial, essa forma, essa escolha, né, de sociedade, essa escolha de apreensão da realidade, né, ela nos faz perder o convívio, né? Tanto nos faz perder o convívio que olha aonde a gente foi parar, né? Olha, a gente foi parar numa outra forma de encarceramento, em uma outra forma de aprisionamento dos corpos, de uma outra forma de privar, né, do encontro, né? Enfim, não sei, tô só bulindo aqui, tá? É bulimento! Eu vou passar para minha amiga Fafi Prado, enfim, para a gente continuar aqui. Vai lá, Fafi! Vai falando daí, vai bulindo daqui. Essa é a ideia, né? Glaucia, querida, que prazer ouvir você. Uma coisa que me tocou muito foi quando você trouxe essa ideia do ancestral cultural. Que bonito pensar por aí, né? E ouvindo um pouco aí a história do Heitor, pensando assim, que uma coisa que a gente perdeu, né? Que essa ideia da arte está imbricada com a vida, né? Não está separada. Então, quando a gente vê as poéticas, né? A estética dele, como isso vai se juntando a um próprio modo de viver. E acho que é isso que a gente está aqui tateando, né? É isso que a gente está sonhando, projetando para um futuro. Então, vamos falar um pouco dessa visão, Glaucia, assim, eu acho que é legal a gente sonhar juntas isso, né? Essa possibilidade de outros lugares de educação, outros lugares de convívio, de trocas, né? De trocas culturais. Ou seja, é possível, né, que caminhe junto a arte, a educação, a cultura e a vivência, pensando um pouco na experiência do Heitor dos Prazeres? Olha, eu acho que sim, e que não por um acaso, né, o nome da escola de samba é justamente escola, inspirado nesse espaço, né, de troca de experiência, de aprendizado, pensar a educação a partir de experiências de vida. A gente acha que, às vezes, não pensa sobre esse início, né, o porquê que a escola de samba chama escola, mas também é uma estratégia super incrível, né, você ressignificar através do nome, claro, a estrutura é outra, mas o nome é o mesmo, você fazer uma alusão a esse espaço de ensino, de convivência, de educação, de troca de experiências, através do nome, né, da força da palavra escola. Então é algo para a gente pensar e entender que ali já tem uma ideia de ressignificação no sentido de luta mesmo, de disputa de narrativas e de epistemologias. Então, se a gente observar, né, a obra pictórica dele, a pesquisa visual do Heitor está relacionada justamente aos espaços de sociabilidade negra e expressões da cultura brasileira de matriz africana, principalmente aquelas que foram firmadas, né, em solo carioca no início do século XX. Como samba, carnaval, a macumba, né? Então, pensando essa ideia da escola de samba, pensando esse processo de ensino-aprendizagem, olha só, a exemplo da vivência de Heitor dos Prazeres, ele não só pinta o samba, né? A representação do samba, como ele dá forma ao próprio samba, o ritmo, a dança, né? Ele não só pinta os passistas, né, a passista ou o passista, como ele cria o próprio riscado, o bailado, né, a dança ali do passista, como o traje também que eles usam, né, aquele chapéuzinho panamá, a camisa listrada, a calça branca, enfim, com esse trabalho que ele tem de alfaiataria, de sapataria. Então ele cria também, né, o próprio ser e estar passista no mundo, digamos assim. Segura o bolimento, daqui a pouco a gente volta, ferinhas. Diáspora. Preto velho, quando canta, tá rezando. Preto velho, quando canta, tá rezando. Quando canta, tá rezando. veio. Está sempre trabalhando, está sempre trabalhando. Você é o povo do guerreiro, você é o povo do guerreiro. Preto veio quando canta, está restando. Preto veio quando canta, está cutucando. Acabamos de ouvir Tá Rezando, na voz do nosso espetacular, na qual a gente está fazendo aqui a nossa dose de garrafada, Heitor dos Prazeres. Esse samba maravilhoso integra o álbum Macumba, lançado em 1956. Gente, extraordinário! Bora conferir o álbum inteiro, tá lá disponível nas plataformas, enfim, bora lá, bora lá. Meu nome é Natália Tazinazzo, sou aqui de São Paulo e adoro o programa Diáspora, a cor da nossa cultura de encontros e redes. E aí a gente passa aqui o nosso terreiro para a nossa espetacular convidada de hoje, Glaucia Helena de Brito. A gente está falando do mestre Heitor dos Prazeres. Ele não só pinta o carnaval, como as cenas que a gente tem do carnaval em Madureira, carnaval nos Arcos da Lapa, como ele ajuda a fundar. Ele participa, né, dos cordões, organizações carnavalescas ali do começo do século XX e ajuda a fundar escolas de samba, que são grandes referências, né, de samba no mundo, que é Portela e Mangueira, como eu já citei aqui, né? Então, olha como esse processo de educação, esse processo de ensino-aprendizado, ele é absolutamente ligado às experiências de vida, aquilo que se faz na vida, aquele conhecimento que se compartilha entre os seus, né, família, amigos, comunidade. O sentido de comunidade aqui na escola de samba, mas eu estou estendendo para todos esses espaços de sociabilidade, né, que a gente está comentando aqui, ele é muito forte, ele é muito grande. Então, a comunidade como potência criativa, como potência artística, né? Não é só um lugar geográfico, é um lugar simbólico, afetivo, é um lugar de troca de experiências, de conhecimento, é um espaço fundamental de criação, em todos os sentidos, né? E aqui, claro, a gente está valorizando esse viés da arte, da cultura. Por isso, eu chamo o Heitor, né, de nosso ancestral cultural, né? A gente ter essa referência. E pensando nesse sentido de comunidade, né, de troca de conhecimento que a gente está comentando aqui, tem uma experiência do Heitor também que é fundamental para sua produção e que remete às nossas memórias aqui afro-brasileiras, que é o Heitor, ele era Ogã Anabê Alabê Nilu, no terreiro da Tia Ciata, né, uma grande matriarca, no terreiro, né, de Tia Ciata, onde se formam ali, se criam as primeiras manifestações do samba, principalmente esse chamado samba urbano carioca, né, que o samba ele tem uma raiz grande, né, longa, ele se espalha para outras regiões do Brasil, como a Bahia, por exemplo, né, e a Tia Ciata, sendo uma mulher que vem da Bahia aqui para o Rio de Janeiro e organiza na sua casa diversos encontros de pessoas que vão tanto se consultar através da religiosidade, né, ela é uma mãe de santo muito famosa, como se encontrar para fazer música, né, para fazer festa, para trocar justamente essas experiências ali artísticas e culturais. O Heitor, ele é frequentador do terreiro da Tia Ciata, tanto nessa parte religiosa, né, como Ogã, responsável pela música, por mobilizar a chave de acesso ao sagrado, que é a música nas religiões afro-brasileiras, né, ele é levado pelo tio Hilário Jovino, a casa da Tia Ciata, que é um lugar onde intelectuais e jovens negros se encontram, né, tanto, como eu falei, nesse sentido religioso, quanto no musical também, e eles vão se tornar os mais ilustres músicos da época, como Pixinguinha, Paulo da Portela, Donga, João da Baiana, Sinhô, entre outros, né. Então, o terreiro da Tia Ciata é um grande berço do samba carioca, e o Heitor tava ali, né, tava incluso naquele berço. Isso para dizer que os temas, né, que caracterizavam a pintura de Heitor dos Prazeres, que são as festas populares, o samba, a boemia e as religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé, E são temas que ele se manteve fiel ao longo da sua vida, né? Ele passou toda a sua trajetória ali como artista, como pintor, né? Fazendo referência justamente a essas experiências de vida que ele trazia desde a infância. Então, a escola é a própria escola da vida dele. Inclusive, a escola, a gente tem as escolas artísticas, é um termo que a gente usa também para dizer as categorias, para fazer referência aos chamados mestres, né, da pintura. Isso na história hegemônica, né, oficial da arte no mundo, enfim, nesse referencial europeu, digamos aqui. Mas aqui no Brasil, se a gente olhar para essa movimentação do Heitor, nós temos os nossos mestres, né, e os nossos mestres são nossos ancestrais. Então, quando a gente olha para a pintura do Heitor e para toda a sua obra musical também, a gente também pode chamar esse legado artístico do Heitor como uma grande escola, né? Então são várias as escolas, vários os sentidos de escola, não só a escola de samba, mas essa escola de pintura mesmo. Ele fez escola na pintura, ele criou toda uma iconografia para esses espaços de sociabilidade negra e escola da vida, né? Como a gente vive bem, como a gente vive melhor, como a gente vive com mais igualdade, mais justiça e com prazer. Pois é, né? Aí pensando nesse olhar de quem tem um domínio aí da história da arte, né? De quem faz a historiografia, Gláucia. A gente, quando vai fazer as pesquisas, é comum encontrar, né, ligado ao nome do Heitor dos Prazeres, o termo naïf, né, como uma arte ingênua, bucólica. Esse modo de se referir ao Heitor dos Prazeres, sobre a obra dele, né, como arte naïf, não seria um reducionismo, sendo que essa ideia de arte naïf é uma arte ingênua, quase infantil? Sim, Fafi, é uma visão não só reducionista, como racista, né? É uma forma, é um termo muito utilizado pela crítica, né? A questão, essa categoria estética, né? Arte naïf, ou primitiva, ou ingênua, ou popular, né? O sentido da arte popular tem muito a ver com essa ideia de algo menor, menos elaborado, menos importante. Enfim, esses termos utilizados pela crítica são não só reducionistas, como racistas. É uma forma de você admitir que é um tipo de arte, mas não é a arte, né? Você não nega que a pessoa está se expressando ali artisticamente, só que até determinado ponto, você estabelece um limite ali para análise da produção. No caso do Heitor, chamar, né, de arte naïf, encaixá-lo nessa categoria, é uma forma de não negar que ele pintava, né, que ele fazia parte ali até de um circuito artístico, expunha e tudo mais, tinha uma circulação, mas o que tem por trás, né, é a retórica, né, o que tem por trás desse discurso é você não nega que ele pinta, mas não admite que ele pensa, porque a arte, né, antes de ser uma matéria, né, algo físico, é pensamento. Nossa, Gláucia, perfeito o que você colocou agora. Perfeito. É sobre isso, né? É sobre isso. É sobre como essa sociedade racista nos vê, né? Nos objetifica, nos... Enfim, perfeito. Bom, gente, o tempo é sempre curto, né? Para falar da trajetória do Heitor. E já encaminhando aqui, né, para a finalização, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Joyce Jane e da Fafi Prado, de toda a equipe, né, que responsável aqui pela criação e manutenção desse programa tão importante, esse espaço de fala que nos é fundamental, né, na sociedade. Nos últimos anos, nós temos passado por um movimento de produção de novas leituras, né, sobre acervos de museus, né, as obras, sobre os discursos institucionais, sobre educação, né, sobre arte e educação. E esses discursos, eu tendo a pensar que existe a intenção de reposicionar, né, esses artistas e o seu legado na história da arte, no contexto da educação e na vida também. E eu acho que a obra do Heitor, a sua trajetória, ela nos remete a algo muito simples e muito, muito fundamental, que é qual o nosso lugar, né, simbólico, afetivo, intelectual, né, em termos de conhecimento, no mundo, na sociedade e político também, porque a obra do Heitor é onde poética e política se encontram. Ou seja, já é a dica de que a gente não está aqui à toa. A gente tem o nosso legado, a nossa luta e o nosso espaço. que não nos é dado, que nos é negado, e por isso tem que ser todo o tempo reivindicado. Segundo, qual a nossa escola, né? E de novo, a partir da trajetória do Heitor, eu tendo a pensar que essa escola, né, nesse sentido de ressignificações e resistências, ela é composta de matéria, de uma matéria, pensando nas disciplinas, né, que compõe a nossa própria vida, né? É matéria de vida, não é matéria de só acumular, de sobrepor, né? É matéria de dar sentido, dar vida, ordenar toda uma cultura, uma sociedade, um modo de viver, né? Vai muito além do que a gente costuma ver aí, né, como exemplo de escola. Essa escola que vocês colocaram aqui, a básica, digamos assim. E o terceiro, poderiam ser vários outros pontos aqui destacados, mas que eu gostaria de destacar aqui, é como viver plenamente a nossa humanidade. Para além de tudo aquilo que nos impõe, que nos determina, a partir da cor da nossa pele, a partir do nosso lugar social, a partir do nosso lugar de gênero, a partir dos marcadores sociais da diferença, né, que naturalizam as desigualdades, qual é o nosso sentido mais profundo de humanidade? Quem a gente é, para além daquilo que nos impõe, né? Quem a gente é mesmo, no sentido de ser. A obra do Heitor me faz pensar sobre todas essas questões. São fundamentais para a gente aqui no Brasil, né, mas principalmente pensando na experiência e na trajetória da população negra em diáspora, né? Qual o nosso sentido mais pleno de humanidade? Onde a gente encontra, quais caminhos a gente encontra, quais estratégias a gente encontra para ser aquilo que a gente é, no nosso lugar de potência, não de subalternidade, não de inferioridade, não de qualquer outra coisa que não seja aquilo que a gente é. E a gente é muita coisa. A gente viver com prazer. Então é isso, gente. Agradeço imensamente a todo mundo que ouviu, que compartilhou. Agradeço a vocês, Joyce, Fafi. E é isso, gente. Que a gente viva. A gente viva, que a gente esteja vivo e que a gente tenha prazer nessa vida. Salve, Heitor dos Prazeres. Salve, minha querida. Muito obrigada, Gláucia, pela tua generosidade de estar aqui com a gente. Sigamos vivos, vivas e vives. Querida Gláucia, muito obrigada por essa dose de garrafada espetacular, demais. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por essa troca, demais, demais. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Em Kimpa se escreve N-K-I-N-P-A. Fortaleça o nosso trabalho para que a gente possa juntos, juntas e juntes, criar um terreiro a quilombos, formas espetaculares de viver, de sobreviver, de crescer na alegria, na potência do que somos. Vida é inegociável. É isso, amores e amoras. Até daqui a pouco. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.